surgiu de uma gota e se transformou em um mar sem fim. Você me surpreende em cada gesto de carinho que me faz. Quem foi que disse que não dava certo? Mas o certo é que você nasceu pra mim. Quero viver todos os dias sonhando com você. Os sonhos que Deus tem pra nós. Vem, diz que me ama, por mais que eu saiba que sim. É bom ouvir, quero viver todos os dias sonhando com você.